ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. 12 horas e 33 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, é o Programa Expresso. Vamos juntos até as 14 horas. Daqui a pouquinho eu vou receber aqui nos estúdios da 103 o Érico Queiroz Júnior, que é secretário de Obras e Urbanismo aqui da cidade de Guaranés. E você, é claro, vai poder enviar as suas perguntas para ele, como também pode enviar para os convidados de agora, para o 991-248325 ou 992042222. Estou recebendo aqui o Hernani e a Vanessa do grupo Tramas e Dramas, grupo teatral de Guaxupé, que faz o maior sucesso. Já é um grupo que já tem uma estrada longa e tem muita história para contar, e amanhã eles vão estar apresentando a peça teatral aqui no Centro Cultural a partir das 20h30, Enquanto a Chuva Não Vem, que é uma peça super premiada. Mas antes da gente falar da peça, eu sei que é uma peça que me parece até foi escrita especialmente para vocês, antes de falar disso, eu quero falar um pouquinho do festival que vocês realizaram no mês passado, né? No mês de abril. Primeiro, Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, bom dia. Obrigado mais uma vez por estar aqui divulgando o nosso trabalho. Hernani, seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez aqui no programa, né, Hernani? Primeira vez aqui. Tudo bem? Tudo bem, e você? Vamos fazer um resumo de como é que foi o festival lá no mês. Foi no mês de abril, né? Foi. Um mês atrás, praticamente. A gente pegou de 14 a 23 de abril. Fizemos um primeiro final de semana que foi a gente chamou de Esquenta Festival, que foram alguns eventos internos no Centro Cultural Dona Rosa, que é a nossa casa. E depois, durante a semana, a gente começou a receber os grupos convidados. Foi o sexto festival? Foi o sexto festival. Cada ano que vai passando, a responsabilidade vai aumentando. Exatamente. Né? Esse ano, como é que foi? Receberam artistas de várias partes do Brasil? Receberam muito apoio de Guaxupé e da região? Como é que é organizar um festival? Porque quando o Maurinho vem cá, ele me fala das dificuldades. Acredito que não seja muito diferente, né? Não é diferente. A nossa realidade é muito parecida, né? A cada ano, a cada edição do festival, a responsabilidade realmente aumenta. Porque o nome do festival, o nome da cidade, vai virando uma referência no meio teatral, né? Quem vem comenta com outros grupos conhecidos e isso vai se propagando, né? Esse ano foi uma edição bastante especial. Foram a comemoração de 11 anos do Tramas e Dramas. Foi o sexto festival. Todo ano o festival traz alguma tendência, alguma manifestação artística alternativa ao teatro, para que a gente realmente divulgue a cultura como um todo, né? Esse ano nós tivemos a presença de profissionais da área do cinema, então foi um ano bastante, bastante especial para o Tramas e Dramas e para Guaxupé. E tudo que é apresentado, o Tramas e Dramas, acaba absorvendo um pouco para ele também, Vanessa? Ah, com certeza. A gente faz o festival, na realidade, para poder ter essa troca. Para não ficar nessa... que a gente fica coitadismo, né? Tipo, a gente não tem como produzir porque estamos longe, não temos dinheiro. Então, longe dos grandes centros. E o festival começou com isso, com o objetivo de trazer profissionais que ministrassem oficinas que seriam abertas à comunidade, junto com a gente, né? Então os atores participam de quase todas as oficinas, mas é aberto à população também, e a partir daí a gente consegue descobrir outras pessoas que querem fazer parte do grupo também. Esse é um dos principais objetivos do festival. E claro, os espetáculos, né, que a gente é a parte festiva, né, a parte de compartilhar como é o processo de criação de cada grupo, como isso se dá, como isso está acontecendo. Não só na região, mas também com outros grupos de mais longe. Esses grupos vieram de onde esse ano? Quais estados, quais cidades? São Paulo, Porto Alegre. Porto Alegre. Tivemos pela primeira vez, eles vieram no festival daqui de Guaranésia, que é o pessoal de Conselheiro Lafayette, que desenvolve um trabalho muito grande nesse sentido lá na região, é longe de Guaxupé. Aí daqui da região tivemos Guaranésia, Muzambinho, Carmo do Rio Claro, daqui da região. Né? E foi isso. E durante o festival todo nós desenvolvemos seis oficinas. Quando um grupo desse vem lá de Porto Alegre aqui para Guaxupé, depois fica a responsabilidade de vocês também irem no festival deles lá em Porto Alegre? Fica, e né? Aí? Há uma cobrança, né? E aí? Há uma cobrança mútua, né? Eu fui no seu, você venha no meu, por favor. Mas não é isso, né? Quando é aqui o Máscara e vocês, sim, tudo bem. Mas e quando é lá em Porto Alegre? A gente dá um jeito de ir. Até agora a gente está até com uma cobrança de um festival bem mais longe. O Hernando está nem dormindo, a gente não pode divulgar ainda, mas o Darcy Figueiredo, que foi o nosso homenageado desse ano, é um diretor muito ativo. Começou a carreira assim na década de 80, com as performances de rua e tudo mais. Ele veio para Guaxupé, se encantou com a cidade, se encantou com o grupo, com a forma como isso tudo se dá, porque nós fazemos o festival literalmente sem nenhum real. Né? Então mas é literalmente mesmo, a gente não tem apoio financeiro da prefeitura, a gente não tem nenhum, se você olhar o nosso folder, não tem nenhum participante, patrocinador do convite, não tem, então a gente faz uma vaquinha durante um ano inteiro. Mas isso é uma opção de vocês? É. Porque você procurar o comércio para pedir dinheiro, você passa por mendigo, né? E a gente veio fortalecendo o nome do grupo nesse sentido mesmo, de ser independente. A gente tem, lógico, o apoio da prefeitura, que nos cede o Teatro Municipal e os espaços públicos. E a gente tem uma relação bem amistosa com a Secretaria de Cultura. E aí a gente acaba destinando o recurso que a gente tem para poder manter o nosso centro cultural e para manter o festival. Mas isso não acaba sendo meio que radical demais? Aí é que tá, a gente. Nós demoramos muito, isso foi até uma burrice nossa, que nós demoramos muito para poder abrir uma associação. E se você não tem uma associação, como o Máscaras tem, que já tem muitos anos, se você não tem uma associação, você bater de porta em porta é realmente pedir esmola, né? Então, nossa associação está completando um ano agora. Há um interesse da cidade em que a gente tire uma utilidade pública para que o festival consiga algum recurso para isso. Mas então, até então, a gente resolveu fazer dessa forma mesmo, né? Sem e assim, os grupos vão. Nem divulgação eles quiseram, porque eu fui aqui. Manda pra gente. Não foi isso, não. O dilema é que a gente tem uma equipe muito pequena, muito pequena mesmo. Muitas coisas acabam centralizando na minha pessoa, porque, por exemplo, o Hernani trabalha fora de Guaxupé, trabalha em Tapiratiba. Então acaba ficando muito centralizado e algumas coisas acabam passando da hora de fazer, e quando você vê, as pessoas já estão chegando pro festival. É isso que acontece. Então, e não é questão de não querer, não. Foi isso mesmo que aconteceu, sabe? E aí a gente começa a fazer, e o boca a boca é muito importante. Dá muito, né? Trabalho, tudo isso, né? Dá muito trabalho. E vocês se mantêm firmes há 11 anos. Há 11 anos. O que mantém essa... A vontade. A vontade de fazer, apesar de, né? Apesar de não termos recurso, apesar de não, nesses primeiros 10 anos, não termos não sermos formalmente existentes enquanto associação, apesar de todas as dificuldades, a vontade de que a nossa região seja beneficiada com o hábito do teatro, da cultura como geral, né? Então a gente sempre soube que fazer dessa forma seria mais difícil, mas era o que a gente podia fazer, né? Para fazer acontecer, né? Como é que começou tudo, Hernando, lá atrás, há 11 anos atrás? Começou com eu Eu e uma amiga, Elete Mendes, atriz de Guaxupé, já falecida, nós tínhamos saído de um grupo, estávamos algum tempo já afastados do teatro, mas a ânsia pelo palco, a vontade de fazer era muito grande. A gente tinha uma peça em mãos que a gente era nosso sonho colocar em ação, e aí nos juntamos para produzir uma peça. Então, vamos fazer apenas essa. Era O Defunto, uma peça francesa do Teatro do Absurdo. E, bom, a intenção era apresentar uma peça, né? E aí apresentamos uma e... Aí veio a Vanessa e aí não paramos mais. Agora já está na 12ª, né? A gente já meio que perdeu a conta já. Acho que a gente tem no repertório, assim, de lá pra cá, 13, 14 produções. É, por aí. Apresentando em toda a região e já... Fora do estado, de São Paulo, sim, né? Sim. Participando de muitos festivais, imagino. Festivais, e muitos prêmios. Até peguei uma relação de prêmios aqui, não vou falar porque são muitos. É uma relação grande aqui de prêmios, de ator, de muita coprodução, né? Apresentações em Minas, São Paulo, né? Até no Rio Grande do Sul, vocês já apresentaram? Eu fui, né? Eu individualmente, como contadora de história. Legal, bacana demais. E amanhã vocês vão estar aqui em Guaranésia. Isso. Com a peça Enquanto a Chuva Não Vem. Isso é muito especial porque ela veio de presente pra gente dos 10 anos, o ano passado, né? O Juliano Canal. Ele foi um diretor que eu conheci nessa minha ida pra Porto Alegre, que eu participei da Feira do Livro lá. E aí eu conheci ele por lá. Ele foi uma relação assim de empatia muito grande. Aí ele cobrou que queria vir pro nosso festival. Foi um ano que foi do falecimento da Arlete, a gente ficou um ano sem realizar o festival, era pra gente estar no 7º. Aí eu encontrei com ele, conheci, no outro ano eu voltei, aí ele me pôs o dedo no nariz e falei: você falou que ia me convidar pro seu festival e você não me convidou, e não sei o quê. Ele é muito expansivo, né? Aí quando foi do outro ano, ele esteve aqui. Esse ano Teve também. Ele tá voltando agora dia 3 pra finalizar um espetáculo com a gente. Vai estar aqui. Vai apresentar dia 9. Dia 9. Um espetáculo maravilhoso. E ele é de uma sensibilidade ímpar, assim, pra dirigir, pra escrever. Ele é um multi-artista, assim. E ele tem uma característica muito forte. Ele te falou: olha, vou escrever uma peça pra você. Falou. Ou não? Ele chegou. Falou. Ele falou. Aí a gente tava com plano. Quando ele veio pro festival, ele voltou pra Semana Elia José, do Instituto Elia José. Aí ele botou o dedo na minha cara de novo e falou: eu vou dirigir vocês, eu vou escrever pra vocês. Isso foi em agosto. Quando foi em janeiro, ele começou o processo de criação do Enquanto a Chuva Não Vem, online, pela internet. Ele mandava umas perguntas pra gente, a gente respondia, tinha algumas que eram abertas, outras não. E aí, quando foi em janeiro, ele chegou com o texto pronto pra gente, passou 2 meses aqui pra montar esse espetáculo. Ficou janeiro e fevereiro. Ele, a Morgana Rodrigues, veio para fazer técnica vocal, preparação de corpo, preparação de ator mesmo. Foi um processo bem dolorido, assim, no sentido de nascer, né? Porque ele fala sobre a família. Ele tem uma característica muito forte de falar sobre a família. E quando a gente fala sobre uma família, a gente está falando de todas as famílias, né? Então, isso tudo foi bem dolorido pra gente, mas a gente está com um espetáculo muito sólido, muito bem dirigido, uma estética muito própria. E isso foi, assim, um marco na história do Tramas, porque foi o nosso amadurecimento enquanto atores mesmo, enquanto grupo. Foi muito importante. A gente vai fazer um intervalo comercial, depois a gente volta para falar especificamente sobre a peça Enquanto a Chuva Não Vem, que vai ser amanhã, será apresentada amanhã às 20h30, no Centro Cultural aqui de Guaranésia. Como é que é a questão da entrada? Então, a gente gosta muito, a gente já adota isso no festival, que é o pague quanto puder. A gente não gosta de taxar. um valor para o espetáculo. Então a pessoa vai, se ela puder pagar R$2, ela paga R$2. A gente tem uns generosos que pagam R$50 e a gente tem aquela pessoa que chega e fala assim: ah, eu quero muito assistir, mas eu não tenho dinheiro. Assiste também. Assiste da mesma forma. Beleza, então. Gente, amanhã, 8h30, imperdível, a peça aí do grupo Tramas e Dramas, Enquanto a Chuva Não Vem. Intervalo comercial, a gente segue para falar da peça daqui a pouquinho. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Tô conversando aqui com o Hernani e com a Vanessa do grupo teatral Tramas e Dramas de Guaxupé, que amanhã, gente, anote aí, amanhã, às 20h30, também conhecido como 8h30 da noite, no Centro Cultural aqui de Guaranésia, tem a peça Enquanto a Chuva Não Vem. Essa peça fala do quê, meu amigo Hernani? Essa peça fala sobre relações familiares, né? Conta a história de uma família específica. A família em que todos começam com a letra J para seguir o exemplo do avô, mas a gente costuma perceber que, como a Vanessa disse, quando a gente fala de uma família, a gente está falando de todas, né? Os dramas pessoais, os dramas emocionais e psicológicos que uma família vive, o público tem se identificado muito, né? Então conta a história da família do seu José, que anda um pouco desencontrada, né? Perdida. Como a maioria das famílias brasileiras. Cada um com seu próprio ego, né? Cada um com seus próprios problemas a resolver, né? E aí eles vão ter uma oportunidade de mudar o curso dessa história, mudar essa relação. Então a peça ela traz uma mensagem bem, bem tocante, bem emocionada sobre relações pessoais, relações familiares. E acho que a gente está precisando bastante desse tipo de conversa. Então a peça ela se baseia toda em volta do avô, do patriarca da família ali. Na verdade a peça vai contar a história de cada membro, de certa forma, né? O personagem do avô, ele acaba mudando o curso um pouco da história da família, né? Como bom patriarca, né? E as relações vão mudar a partir dele. É o avô, a filha, né? É o avô e o filho, né? Isso. Porque o marido, e o cachorro. E o cachorro. Netos e um cachorro. Lembra a música do Luan Santana. Exatamente. Porque o marido. Exatamente. Ele vai embora, ele abandona, vai comprar cigarro e nunca mais volta. E aí fica os problemas todos os problemas pro avô e principalmente pra mãe. Pra mãe, exatamente. Porque a mãe é a provedora desse núcleo familiar. Ela que paga as contas, limpa a casa, faz o almoço, enfim, ela deixa de lado a vida dela para cuidar desse núcleo, né? E aí é todo esse questionamento, né? Da mulher que se doa para a família o tempo todo e acaba se revoltando por isso, né? Exatamente. Exatamente. Aí ela é o... a explosão, né? É a válvula propulsora de tudo isso. É um drama. É um drama. É um drama com uma pitadinha de humor, não é um drama, não, né? É um drama. De certa forma, até leve. Né? Para todo mundo assistir, para a família toda. Tem censura, não tem censura? Não tem censura. Censura livre, o pessoal pode ir numa boa, levar os filhos. Sim. E vão sair de lá tocados. Tocados. Esse é o nosso objetivo. É isso. Esse é o objetivo de toda a peça, na verdade, né? Que saia lá e promova alguma mudança em transformação. É isso, né? Sim. Vamos fazer então, reforçar esse convite, gente? Para amanhã, sim. Então. Amanhã, no Centro Cultural de Guaranésia, às 8h30. Enquanto a Chuva Não Vem, que é um espetáculo do grupo Tramas e Dramas, com texto, direção de Juliano Canal. É muito importante que as pessoas vão ao teatro. Acho que esse movimento de abrir o Centro Cultural para receber os grupos daqui, os grupos de fora, isso é muito importante. Maurinho falou que a agenda está lotada. E eu acho que quanto mais tem, mais as pessoas criam o hábito de ir mesmo, de assistir, da mesma forma que você vai ao cinema, que você vai ao bar, que você vai ao restaurante almoçar com a família. O teatro precisa ser novamente um programa que você goste de ir, você tenha o hábito de ir. Então, todo mundo convidado, apareçam para se emocionar. O ingresso a gente não coloca um valor fixo, é pague quanto puder. Então, você, para todo mundo ir mesmo, se não puder pagar, entra do mesmo jeito. Na semana passada a gente teve aqui a peça do Vitor Branco, né, Maurinho? Sim. Casa cheia, né? Praticamente cheia, né? Sim. Um artista famoso. Está na hora, então, da população de Guaranese, de toda a região, prestigiar os artistas locais. Sim. Sim. Porque é muito fácil lá para ver o cara da Globo, né? Nem nada mais na Globo, né? A gente nem tá mais na televisão. Mas foram lá prestigiar um cara de fora. Então tá na hora de prestigiar exatamente, os nossos artistas. Né? É. Reclamam tanto, né? Ah, não temos cultura, mas quando tem, colabora. Não ajuda, a arte de qualidade pode estar em qualquer lugar, né? Falou tudo. A gente ficou muito feliz quando viemos com os alunos apresentar a bailarina e o Soldadinho de Chumbo. A gente teve casa lotada também. Foi bem legal. E amanhã a gente vai casa cheia. A gente vai repetir a dose, com certeza. Sim. Teremos casa cheia para este espetáculo amanhã, às 8h30, no Centro Cultural aqui de Guaranésia. Hernani, muito obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos. Vanessa, valeu. Muito obrigada. Eu vou deixar anotado aqui pro ano que vem, lá pro mês de março, já começar a divulgar a edição, porque eu sei que você não vai pedir. Mesmo. Então eu já vou fazer isso, tá bom? Tá, muito obrigada. Eu fico muito agradecida. Valeu, Vanessa. Valeu, muito Hernani. Obrigado. Abraço, Maurinho. Aquele abraço. Tem peça do Máscaras aí por esses dias? Agora também ritmo de festival. É, né? Começou as inscrições do FETEC. Verdade, começou agora, né? Isso. Sábado passado, dia 20. Beleza. Valeu. Intervalinho comercial, a gente volta já dando sequência no programa Expresso de hoje. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.